trabalham o dia inteiro e passam fome, escondendo aos filhos que viver é coisa séria. Viver é coisa séria. E há gente que não quer ver. E há gente que não quer ver. Mas temos todos muito mais o que fazer.